amando na chuva, com a mente ativa. Pra uns tá uma uva, pra outros é sem saída. Disfarço a raiva e aperto o passo. Conheço esse traçado, então deixa que eu traço. Enquanto uns tão puto e gritam sem dicção, é menos de um minuto pra mudar de condição. Vivendo mais que as telas, sem ficção. Mato e morro por ela, minha convicção. De tanque cheio eu vim, fogo na veia. Minha vida é Matrix, não importa em qual aldeia. Conheço essas terras e meu fuzil. São minhas palavras, nada volta vazio. Sem picadeiro, sou coringa, sou o palhaço. Já o que sempre recomeça, na selva eu caço. Sem caçoar, desembaraço. E se embaçar, eu quebro e amasso. Nessas batalhas, eu quem garimpo. O jogo é sujo, meu verso é limpo. Pra garantir o round, divide-se os mundos. Meu ground and pound, são 40 segundos. Nessas batalhas, eu quem garimpo. O jogo é sujo, meu verso é limpo. Pra garantir o round, divide-se os mundos. Meu ground and pound, são 40 segundos. Flow na base é andar de skate. Toda fase tem seu macete, simplesmente aceite. Inimigos na frente, date. Um por um deles e se possível, todos eles. Esse mic na sua mão não tá aí só de enfeite. Dois cruzado na cara é lona. Quando eu rimo eu trago à tona o que soluciona. Sou um dos roots que coleciona cicatrizes e hematomas, diretrizes terra mama. Aprendizes e mestronas estudam que o rap leciona. Sparres e campeões, criem suas divisões. Treinem mais, sim, treinem mais. Tenham ambições, pois é mágico. Depois de uns clássicos, descobri como é prático. Mas requer prática, isso aqui é sílaba por sílaba. Síladas de se lascar. Se eu paro pra pensar, penso sem sair do lugar. Então vou movimentar e deixar no chão minha trilha. Com a bússola pra zona sul, é a pátios, família. Nessas batalhas, eu quem garimpo. O jogo é sujo, meu verso é limpo. Pra garantir o round, divide-se os mundos. Meu ground and pound, são 40 segundos. Nessas batalhas, eu quem garimpo. O jogo é sujo, meu verso é limpo. Pra garantir o round, divide-se os mundos. Meu ground and pound, são 40 segundos.